Futebol Clube do Porto já chegou à cidade do Porto. Mark Cavendish vence a 12ª etapa do Giro de Itália no dia em que se despede da prova. E no basquetebol, Petra de Luanda é campeão nacional de Angola em cenas masculinos. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Antena Web convida-te a ires até à melhor pista de dança. Uma pista de dança onde podes ouvir os melhores mixes e remixes de todos os tempos. Para que a tua noite de sábado para domingo seja passada como deve ser. Em grande. Sem conversa pelo meio e com entrada livre, Remix Me. Entre meia-noite e as 2 da manhã, na tua rádio Antena Web. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Diamantino Teixeira está de regresso para lhe fazer companhia em Uma de Música. Aos sábados, desfrute de 60 minutos preenchidos com música e informações do dia-a-dia. Uma de Música, todos os sábados, às 8 da noite, na Antena Web. Boa noite. A comitiva do Futebol Clube do Porto chegou ao aeroporto Sá Carneiro às 17h55. O aeroporto da cidade do Porto viu aterrar o novo campeão da Liga Europa, que ontem venceu o Sporting de Braga por 1-0, com o golo de Radamel Falcão Garcia ao 44º minuto do primeiro tempo. O jogo realizou-se em Dublin e hoje a comitiva portista chegou ao aeroporto Francisco Sá Carneiro às 17h55. À espera estava uma multidão de adeptos, expectantes e eufóricos. A equipa portista seguiu depois no autocarro, que, entretanto, acabou por avariar devido ao sobreaquecimento do mesmo. Aparentemente, as bandeiras colocadas no autocarro acabaram por gerar um sobreaquecimento nos motores do autocarro, que acabou então por avariar por 3 vezes. Foi apenas um pequeno incidente, mas uma outra viatura chamada acabou por permitir que a viagem continuasse para os portistas, quer os jogadores, quer os adeptos. À altura da gravação desta emissão, a equipa portista ainda não havia chegado à Avenida dos Aliados, onde a festa vai depois continuar com a equipa portista. André Villas-Boas é o treinador mais jovem a ganhar uma competição europeia. Foi o último a sair do avião do aeroporto Francisco Sá Carneiro. O primeiro foi Elton, o guarda-redes que ontem esteve dentro das 4 linhas a defender a rede azul e branca. Nils Petersen é o novo jogador do Bayern München. A notícia foi passada hoje pelo próprio clube bávaro, que adiantou que a transferência de Nils Petersen custou entre 2,5 a 3 milhões de euros. Até a esta época, Nils Petersen jogou no NR Cottbus, um clube que também já militou na primeira Bundesliga. O jogador Nils Petersen marcou 25 golos nesta temporada e foi o melhor marcador da segunda Bundesliga. O NR Cottbus não é um dos clubes que vai subir à primeira divisão. Antena Web, do Sporto. No Giro de Itália, Mark Cavendish venceu a 12ª etapa, que ligou em 184 km Castelfidardo e Ravenna. Houve algumas quedas, mas nenhuma envolveu os principais lutadores pelo título no Giro d'Italia. A 12ª etapa foi mesmo vencida por Mark Cavendish, que se despede da prova. Quanto ao vencedor, ou ao líder na geral, continua a ser Alberto Contador, el pistolero de Sancho Bank. O corredor também esteve na frente, mas foi mesmo Mark Cavendish que ficou com o primeiro lugar. numa altura em que se aproxima a montanha, o ciclista britânico abandona a prova. Amanhã, a prova vai entrar na sua 13ª etapa, em terreno austríaco, entre Springberger e Grossbrückner. Neste fim de semana, a Finlândia venceu o Mundial de Hockey em Patins. Uma vitória inesquecível para todos os intervenientes, mas em especial para Nurminen, o treinador dos guarda-redes da equipa finlandesa. Ao chegarem a Helsinki, capital da Finlândia, e ao descerem do avião, Nurminen escorregou das escadas abaixo, embatendo com a cabeça na taça que acabara de ganhar. Felizmente, só houve danos materiais. A cabeça de Nurminen saiu ilesa do impacto, o mesmo não se pode dizer da taça que a equipa da Finlândia acabava de ganhar. Ficou com uma visível amolgadela. Mas, tirando este incidente, e que incidente, a festa continuou com a vitória e uma marca muito pessoal de um treinador que, de certa forma, também ajudou à conquista do troféu. Vou chegar ao pódio neste ano, afirma Michael Schumacher, o setuplo campeão mundial da Fórmula 1, novamente em prova, mas com um princípio de ano um pouco complicado. É atualmente 11º lugar, tem 6 pontos, tantos quanto os Sébastien Buemi, o piloto suíço da Toro Rosso. Ambos têm então 6 pontos. Michael Schumacher está a 14 pontos do 9º classificado. Nico Rosberg, que é também companheiro de equipa, para além de alemão, tal como Michael Schumacher. Alemão é também Sebastian Vettel, que é líder, pertence à equipa da Red Bull, e tem mais 87 pontos do que Michael Schumacher. No Grande Prémio da Turquia, o piloto alemão acabou no 12º posto, mas acredita que até ao final do ano 2011 vai conseguir chegar aos 3 primeiros lugares. Hoje, num dos treinos que antecede o Grande Prémio da Catalunha este domingo, o piloto Michael Schumacher acabou no 4º lugar. O Petra de Luanda é campeão nacional de Angola de basquetebol na categoria séniores masculinos. Venceu hoje, na 2ª jornada do Final Four, a equipa do Interclube por 89-78. 26 dos 89 pontos foram marcados pelo norte-americano Roderick Neely, o melhor marcador do jogo de hoje, que faz com que a equipa do Petra de Luanda conquiste assim o seu 11º troféu nacional, tornando assim a equipa do 1º de agosto, que era até agora a equipa que mais troféus havia arrecadado na modalidade. Com esta vitória, por 89-78, a equipa do Petra de Luanda, que realizou o jogo com o Interclube no estádio da Cidadela, na capital angolana, passa a ter o direito de participar na Taça dos Clubes Campeões Africanos em basquetebol. E assim fechamos mais uma edição do Desporto Antena. Voltamos amanhã às 8 da noite. Fique bem, até lá!